Rádio Timão apresenta A Caminho do Bi-Japão 2012. É isso daí, estamos começando o programa A Caminho do Bi. Aê! Pela Rádio Timão. É o terceiro programa para a gente saber como é que está a trajetória do Corinthians rumo ao Bimundial. Arrelia, o Corinthians parece estar se acertando, mas ainda tem muita coisa para acertar, né? Tem muita coisa ainda a ser feita aí, né, São Jorge? Pô, mas eu vejo aí qualidades nesses outros jogadores que estão chegando aí, Guilherme. Esse moleque que entrou hoje no jogo de hoje, que estamos gravando aí após o jogo das porcas, né, velho? Como que é o nome dele mesmo? Giovani, né? Já tô começando a gostar do cara lá. O único porém, velho, é o Douglas, mano. É o Douglas que ele oscila muito, né, velho? Tem dia que joga mais ou menos, tem dia que não joga nada, né, velho? Isso é verdade, né, Jackson? O Douglas pode ser um peso morto nesse time aí, se ele não melhorar o condicionamento físico dele. É, com certeza, né? Se bem que hoje tava calor, mas não justifica. Agora, a minha maior preocupação pro Mundial é a Relia e São Jorge. Os laterais aí, tanto a esquerda como a direita, a gente tá perdido ali, viu? Exatamente. As laterais são fracas, apesar de que o Chelsea tá dando uma quedinha de produção após a perda da Supercopa da Europa para o Atlético de Madrid, perdeu por goleada, né? Acho que foi 4-1, né, Jack Chan? Isso. Então a queda do time do Chelsea é gigantesca. O Corinthians, se ele conseguir acertar o ritmo de jogo, acertar principalmente essas peças que são as laterais e a armação no meio, o que fazer, Arrelia, para que isso aconteça? O Corinthians com certeza será campeão do mundo. É, o esquema do Tite é esse, né, velho? Mas ele tem que colocar ele tanto na esquerda, na lateral esquerda, como na lateral direita, cara. Jogadores que desçam e auxiliem, apoiam os atacantes, os meias, velho. Porque o meia, na verdade, Douglas, Dani Lento, eles jogam na ponta, velho. Eles ficam na ponta ali, fazendo a penetração pelas pontas, velho. Aí não dá. Aí você perde no meio. Pode ver, o Corinthians dificilmente faz jogadas pelo meio. Só pelas pontas, pelas pontas, pelas pontas. Não dá, velho. E agora tem que o brasileiro tem que empurrar com a barriga mesmo, né, Jack Chan? É treinar o time mesmo. Exatamente, treinar. E era hora de fazer teste, por exemplo, essa formação aqui rapidinho, São Jorge. Você colocar Cássio, Edemilson na lateral direita, que já jogou essa função e bem na Libertadores até o período antes de se contundir. E na lateral esquerda você faz um teste com o Jorge Henrique ali atuando na lateral esquerda como ala, ou até mesmo recuando o próprio Danilo, né? Aí você faz no meio de campo ali com quem? Ralf, Paulinho e o nosso querido Guilherme, que veio da Portuguesa, e com personalidade, Arrelia, fazendo gol, indo pra cima. É isso aí. E deixando o Danilo ali pra armar com o Sheik. O Sheik é titularíssimo aí, né, velho? E o Romarinho ou o Guerreiro ou o Martínez. Então, agora tem que deixar o Guerreiro jogar, o Martínez jogar. Tem que colocar esses caras pra ganharem ritmo de jogo. É, o próprio Giovani que você tá citando, né, o Arrelia? Exato. Tem que ir mesclando, né, velho? Porque, na verdade, você tem dois, se você tiver 25, 30 jogadores entrosados, tipo, não tem titular, entendeu, velho? Qualquer um que for substituído, você coloca um jogador mais ou menos à altura. Não cai tanto o nível da equipe, né, velho? Não cai o nível, você tá com o time treinado e o cara já vai saber, já vai entrar sabendo o que tem que fazer em campo. Exatamente. Chegamos aos 35 pontos. O próximo jogo do Timão é contra o Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Na Engenhoca? Na Engenhoca. Ah, olha só, já dá pra começar a mesclar o time. Porque depois ele pega o Sport no Pacaembu, no outro domingo. Corinthians, depois o Náutico. E aí sim vai. Estamos com 35 pontos. 44 tá fora, entenderam? 44 pontos não rebaixa mais. Ah, eu acho que o Corinthians, meu, não tem que se preocupar. Não, nós também, mas eu tô dizendo que só pode se preocupar em mesclar o time depois que chegar aos 44 pontos. Não, então, mas eu acho que o tá time, perto. o time mesclado do Corinthians é muito melhor que muitos clubes aí que tá embaixo, não é não, Relia? É, lógico. Olha não. O banco aí. Certeza, velho. Ô, São Jorge, hoje a gente ainda não tinha o Ramires e o Guerreiro no banco, cara. Você tava com o Giovani, você tava ali com o Edemilson, você tava ali com o... como é que chama lá? O Guilherme, que veio da Portuguesa, né? Mas legal. A gente volta todo mês, hein? Todo meio do mês. Aê. A gente volta, já estamos no terceiro programa, estamos chegando em dezembro, será infernal a transmissão do Timão, da Rádio Isso Timão, aí. Nesse Mundial. Um abraço a todos, Arrelia. Valeu. Falou, Jack Chan. Valeu, São Jorge. Valeu, Arrelia. Rádio Timão apresentou A Caminho do Bi Japão 2012.